Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurant. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E a cidade de Foz do Iguaçu realizou na manhã de ontem, sexta-feira, a etapa municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades, evento que acontece em Brasília e que debaterá prioridades para aplicação de recursos no meio urbano em todo o Brasil. Na etapa municipal foram debatidos temas como segurança, desenvolvimento e mobilidade urbana, que estão, aliás, diretamente relacionados e atados um ao outro. Com cidades mais inteligentes e com mais oportunidades, aumentam as chances de desenvolvimento, diminuem os deslocamentos e até mesmo a violência gerada pela falta de empregos suficientemente atraentes para diminuir o apelo gerado pela contravenção. Na área do turismo, Foz do Iguaçu ainda tem muito a desenvolver e pode aparecer até repetitivo, mas é preciso bater na tecla. O desenvolvimento da cidade através do turismo não pode, de maneira alguma, ser limitado por fatores físicos como carência de infraestrutura. Boas notícias estão a caminho, como a duplicação da BR-469 em seu trecho fora do Parque Nacional do Iguaçu, a aceitação pela Infraero do plano de reconversão total do aeroporto de Foz do Iguaçu, o projeto Peirafoz, as negociações entre governo do estado e concessionária para a duplicação completa da BR-277 entre Foz e Cascavel, enfim. De boas intenções e bons anúncios, até mesmo o inferno está repleto e precisamos sim tirar tudo isso do papel e evitar a geração de micos, como é o caso da segunda ponte entre Brasil e Paraguai, que até deve sair do papel, mas não do jeito que a região necessita e completamente também extemporânea, fora do prazo, já que as discussões começaram na década de 80, o acordo bilateral foi assinado em 1992 e até agora, 2013, não foi movida uma única pedra para começar a assentar as bases do empreendimento. Ou seja, duas gerações já chegaram e continuamos como nossos pais e avós discutindo o sexo dos anjos em relação à ponte, a segunda ponte entre Brasil e Paraguai. Esperamos aí que esta obra de fato aconteça, assim como todas as outras planejadas para infraestrutura aqui na região trinacional. Participe do CBN Turismo, interaja conosco, o e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz. Rádio CBN Foz no Facebook ou nosso site na internet cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 11 de maio de 2013. Bom dia! Repórter da CBN Foz encara o desafio, faz test drive de paraquedismo turístico sobre a usina de Itaipu e volta inteiro para contar como foi. Rede Bourbon de Hotéis inaugura ampliação de estrutura de eventos e anuncia novos investimentos aqui na Tríplice Fronteira. Foz do Iguaçu consolida-se entre os principais destinos de turismo de eventos no Brasil e no continente. Diretor brasileiro de Itaipu fala sobre duplicação da BR-469 no acesso ao aeroporto e ao Parque Nacional do Iguaçu. E no CBN Turismo deste sábado, você confere também o sorteio da promoção de Dia das Mães da CBN Foz e da Floricultura Baranoski 24 horas. E se você quer ganhar uma cesta de café da manhã para compartilhar com sua mãe, ligue 3523-2211, 3523-2211. Deixe seu nome completo, telefone e bairro, que ainda dá tempo de participar. Sorteio logo mais às 11h50 aqui no CBN Turismo. Agora 11h07, CBN Turismo está começando. CBN Turismo. Tempo bom aqui na cidade de Foz do Iguaçu, a temperatura agora é de 25 graus, umidade relativa do ar de 65% e ventos a 23 km por hora aqui em Foz do Iguaçu. Fim de semana que deve registrar aumento nas temperaturas na região de fronteira, por exemplo, para amanhã, domingo, a mínima não desce abaixo dos 15 graus, enquanto que a máxima chega aos 28. No geral, o tempo deve ser bom, com possibilidade de pancadas de chuvas apenas na tarde de domingo. Para segunda-feira, por sua vez, tempo parcialmente nublado, mínima de 18 e máxima de 26. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens, nenhum problema de atraso ou cancelamento neste final de manhã de sábado nos terminais aéreos de Foz do Iguaçu, do Paraguai ou da Argentina. Na BR-277, hoje é o último sábado antes da comemoração do Dia das Mães aqui no Brasil e isso se reflete na correria de filhos atrasados em direção ao Paraguai para a compra do presente das mães, filhos e maridos também. Atenção a se deslocar pela rodovia aqui no oeste do estado, a BR-277, principalmente nos trechos de pista simples e nos perímetros urbanos aqui em Foz. Vale lembrar que o trevo da Avenida Paraná está passando por obras, respeite a sinalização indicativa instalada ali no local e também muita atenção ali próximo à estação aduaneira do interior. Vamos saber agora como está o trânsito na fronteira entre Brasil e Paraguai, na Ponte Internacional da Amizade. Bruno Zanetti nos traz as informações. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Na BR-277, chegando à aduana brasileira, na fronteira com o Paraguai, há filas para chegar até a aduana, mas na cabeceira da Ponte Internacional da Amizade, no sentido a Ciudad del Este, no Paraguai, os carros até que se movimentam com certa facilidade. O problema maior é para quem está retornando ao Brasil na cabeceira da ponte, anda com um pouco mais de lentidão até a passagem pela aduana, e aí sim, quando consegue o acesso à BR-277, já sentido Foz do Iguaçu, o trânsito começa a ficar um pouco mais tranquilo. Portanto, o motorista deve ter paciência na chegada à aduana e principalmente na cabeceira da ponte quando está retornando a Foz do Iguaçu. Guilherme? Obrigado, Bruno. Na BR-469, o movimento maior neste instante ocorre no sentido aeroporto e parque nacional. Tenha cuidado nas ultrapassagens e não exceda o limite permitido de 60 km por hora no trecho. Ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina, o movimento agora é considerado tranquilo, mas a expectativa para o período da tarde é de longas filas, especialmente na passagem pela cabeceira argentina. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu. Mais uma vez, Bruno Zanetti. O dólar nesta manhã de sábado é cotado aqui em Foz do Iguaçu a 2,06 para a compra e a 2,14 para a venda. O peso argentino é comercializado a 0,21 para a compra e a 0,26 para a venda. O Guarani, R$1 compra 2.000 guaranis e 2.120 guaranis são necessários para a compra de R$1. Já o euro é cotado aqui em Foz do Iguaçu a 2,65 para a compra e a 2,80 para a venda. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno. Aliás, hoje você está de aniversário, né, Bruno? Exatamente, ficando mais velho nesse ano de 2013. Completando 23 mais 1, como é que é lidar com essa idade? Ora, é diferente, né? Cada idade é uma situação nova, né? Vamos aí para mais um ano de vida, espero que é mais um de muitos, né? Que a gente ainda tem aí na profissão com saúde, né? Principalmente, que é o mais importante, né? Pois é, eu que fiz 25 anos duas vezes, desejo a você um feliz aniversário aí de 23 mais 1. Parabéns, Bruno Zanetti, participando ao vivo aqui na CBN. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 1 milhão e 200 mil litros de água por segundo. Uma vazão um pouco abaixo da média anual das cataratas, mas um cenário belíssimo para filmagens e fotografias, como sempre, aliás. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 12 minutos e Foz do Iguaçu é de fato a bola da vez no que se refere a investimentos no setor do turismo. A cidade recebeu nesta semana mais uma importante melhoria na área de hotelaria e eventos, realizada por uma das principais redes hoteleiras em operação no país. Quem nos traz os detalhes é o repórter Maurício Freire. A rede de hotéis Bourbon inaugurou nesta terça-feira um novo espaço anexo ao centro de convivência de seu hotel em Foz do Iguaçu. Com a conclusão do projeto, o hotel aumenta sua capacidade de receber convidados de eventos e congressos para 5 mil pessoas. Alceu Vezoso, presidente da rede, explica que o novo espaço conta com o que há de mais moderno para o setor do país e que Foz do Iguaçu foi escolhida para receber este investimento pela capacidade de atrair grandes eventos. Foz do Iguaçu tem um talento natural a receber congressos, convenções, e é um destino de atração nacional e internacional. E com esse tipo de equipamento, ele passa a qualificar ainda mais não só o nosso resort, como o destino Foz do Iguaçu. O presidente também falou que outros investimentos estão previstos para o resort em Foz do Iguaçu. Com uma arquiteta portuguesa, uma pessoa especializada em hotel, que vai trazer um ambiente contemporâneo e de grande beleza, dentro do espírito de atualização constante do equipamento hoteleiro em face do mercado a nível nacional e mundial. A rede também planeja a implantação de um novo hotel que já está na etapa inicial de construção em uma área em frente ao shopping de Foz do Iguaçu e que está previsto para ser concluído em 2016. Terá uma passarela conectando o hotel com a área de bares, restaurantes, a área gastronômica do shopping. Além de investimentos do Brasil, a rede está ampliando sua marca no Paraguai, segundo o presidente Alceu Vezoso. A Bourbon é o maior empregador da hotelaria do Paraguai. Nós temos lá o Bourbon Assunção, junto ao aeroporto, com o maior centro de convenções do Paraguai. E já estamos entabulando para o lançamento de outra propriedade no Paraguai, que você vai ficar sabendo em breve. A Rede Bourbon é uma empresa fundada no Brasil e está completando 50 anos. Conta hoje com 11 hotéis entre resorts e corporativos em 4 estados. Até 2014, o grupo pretende chegar a ter 24 unidades com sua bandeira. Maurício Freire para a CBN Foz. Informações de Maurício Freire, agora 11h15. CBN Turismo. E quem participou nesta semana do quadro Café com a CBN foi o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Jorge Samek. E entre outros muitos temas abordados, Samek falou sobre a duplicação da BR-469, a rodovia que dá acesso ao Parque Nacional do Iguaçu, e também ao aeroporto aqui da cidade, que durante muitos anos foi ironicamente apelidada de menor abandonada devido ao seu estado de conservação. Segundo Samek, após tantos anúncios, agora a duplicação deve efetivamente sair do papel. A ministra Gleisi Hoffmann fez uma reunião só para tratar de infraestrutura, das questões relacionadas ao Paraná, integração com o Paraguai, com Mato Grosso do Sul, com Santa Catarina, enfim, com os estados limítrofes e São Paulo que o Paraná tem. E dentro dessa discussão estava exatamente dissertando o DENIT e mostrava todas as intervenções previstas no estado do Paraná para esse ano, próximo ano, mas até isso ia até 2017, aquele planejamento estratégico. Quando de repente tinha uma pontinha ali ligada exatamente à duplicação do Carimã até o Parque Nacional. Foi quando eu fiz a intervenção, falei, gente, estamos recebendo 1,5 milhão de turistas. Vem gente do mundo inteiro, de todos os continentes. Essa não pode ser mais uma estrada, uma duplicação. Por que não fazemos dessa uma estrada turística, uma estrada bonita, que tenha ciclovia, que tenha lugar de passagem de pedestre, que tenha paisagismo, que tenha... E o presidente do DENIT, o general, deu uma trucada. Estava junto com o superintendente do Paraná. Vocês fazem o projeto? Aí não tinha, era pegar ou largar, né? Falei, o projeto é por nossa conta. Deixa para Foz do Iguaçu que o projeto sai. Vim numa reunião do Codefós, tratamos o assunto na reunião do Codefós, com o Danilo, com todos os dirigentes, e ali se fez uma composição do prefeito Reni Pereira, a vice-prefeita, o Codefós, o Fundo Iguaçu, através lá do Piola e a equipe do Fundo Iguaçu, Itaipu, e assumimos o projeto. Então estamos elaborando nesse momento já a contratação de um projeto, obviamente observando as normas do DENIT, para ser licitado ainda talvez nesse ano, até o fim desse ano,

Esse é o endereço, todas as informações lá para reservar. É bom sempre ligar antes, porque o salto depende muito das condições climáticas, então não é todo dia que tem salto. Às vezes um dia de sol pode ter um vento muito forte, então também não dá para saltar. Então é sempre bom ligar antes. Também tem o telefone deles aqui, que é o 3027-5070, ou pela internet. É bom sempre buscar as informações antes de procurar esse tipo de passeio, que é um turismo de aventura, então sempre tem que ter um cuidado extra. Maurício Freire relatando aqui na CBN essa experiência de saltar de paraquedas aqui na Tríplice Fronteira. Foi uma espécie de cobaia, mas como você ressaltou, a questão de segurança não se discute, né? É bem trabalhado esse aspecto. Não se discute. Segurança total, em nenhum momento deu aquele nervoso de, ah, meu Deus, e se não der certo? Porque é tudo muito, muito, muito, muito correto, são muito profissionais, são todos profissionais de fora, porque não existem profissionais capacitados aqui na região. Então, são profissionais de São Paulo, que tem anos, tem um senhor lá que é um dos instrutores, que tem 27 anos de salto, saltando de paraquedas. Tem, acho que, se eu não me engano, cerca de 12 mil saltos no currículo. Então, são pessoas que conhecem, que entendem, sabem o que estão fazendo. Tem os equipamentos melhores, são todos os equipamentos de paraquedismo, são fabricados fora do país, não existe uma fábrica desse tipo de equipamento aqui no Brasil ainda. Então é segurança total, a prioridade é a segurança, para o turista poder curtir o passeio, que é algo incrível. Maurício Freire, muito obrigado por esse relato aqui aos ouvintes do CBN Turismo. Quando eu saltar de novo, e eu pretendo saltar, eu volto aqui para relatar. 11 horas e 34 minutos, vamos na sequência ao repórter CBN Rede Nacional e daqui a pouquinho tem o sorteio aqui da promoção de Dia das Mães da CBN Foz e da Floricultura Baranowski 24 horas. Se você quer ganhar uma cesta de café da manhã para compartilhar com a sua mãe, aproveite aí os últimos minutos, ligue 3523-2211, 3523-2211, deixe nome completo, telefone e bairro, que ainda dá tempo de participar desta promoção. O sorteio vai ser às 11h50 aqui no CBN Turismo. Vamos ao repórter CBN, já voltamos. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 37 minutos e a campanha unificada Visite as Sete Maravilhas foi lançada na última terça-feira em Dubai, no Emirados Árabes Unidos, durante a Arabian Travel Market, uma das principais feiras de turismo internacionais. A promoção de todas as maravilhas, entre elas as Cataratas do Iguaçu, será feita em conjunto. O compromisso de criar um roteiro turístico integrado foi assumido durante o congresso que, em maio do ano passado, reuniu representantes das Sete Maravilhas da Natureza e também da Fundação New Seven Wonders, aqui em Foz do Iguaçu e na cidade de Puerto Iguaçu. Eleitas depois de uma campanha global que durou 4 anos, com centenas de milhões de votos, as Maravilhas Mundiais da Natureza uniram-se para desenvolver em conjunto iniciativas de divulgação e promoção turística. Além das Cataratas do Iguaçu, as Sete Maravilhas incluem a Amazônia, a Baía de Halong, no Vietnã, a Ilha de Jeju, na Coreia do Sul, a Ilha de Komodo, na Indonésia, o rio subterrâneo de Puerto Princesa, nas Filipinas, e a Montanha da Mesa, na África do Sul. Motociclistas do Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Colômbia, Estados Unidos e vários países do continente estão participando desde quinta-feira de um evento de motociclismo na cidade de Foz do Iguaçu. Em entrevista ao programa CBN Foz, o motociclista e organizador do 5º Cataratas Motofest, Alejandro Padim, falou sobre este evento que no ano passado, entre apreciadores das motos e interessados na programação de shows e espetáculos, atraiu mais de 70 mil pessoas. A programação completa está disponível no site aguilasdelafronteira.com, aguilasdelafronteira.com, e o passe para o evento pode ser adquirido tanto aqui em Foz do Iguaçu como também na vizinha Puerto Iguaçu. CBN Turismo. E no CBN Turismo deste sábado, nós começamos um passeio por Curitiba, a capital paranaense, que será sede dos Jogos da Copa do Mundo de 2014 e também porta de entrada de muitos dos visitantes que virão a Foz do Iguaçu para conhecer as cataratas no intervalo entre os Jogos do Mundial. Um dos pontos mais emblemáticos da capital do estado é o Passeio Público, parque urbano que já sediou até mesmo regata de pedalinho. Confira na reportagem de Fábio Buchmann. O passeio público está completando o 127º aniversário nesta quinta-feira. Inaugurado no dia 2 de maio de 1886 pelo presidente da província, Alfredo Toné, foi o primeiro parque da cidade. O passeio público ocupa uma área de quase 70 mil metros quadrados. Antes, o terreno era apenas um banhado. O audacioso projeto de engenharia previa a canalização do Rio Belém, que cortava a região. Na época, houve polêmica envolvendo o repasse de dinheiro público para a construção do parque. Por conta disso, o passeio público só nasceu graças ao dinheiro doado por empresários, a maioria ligada à produção de erva mate. Foi durante muito tempo o único zoológico de Curitiba, mas há alguns anos, os animais maiores, como os felinos, os ursos e os macacos, foram transferidos para o Parque Iguaçu, no Boqueirão. Ficaram as aves e pequenos mamíferos, que não economizam barulho dentro das gaiolas, fazendo uma festa para os visitantes. Outros frequentam o parque para jogar baralho e ficam receosos com a presença do microfone da CBN. Eles garantem que no passeio público não se joga por muito dinheiro. Na canastra, por exemplo, cada rodada vale um real. Valendo o quê? Um real, pô. Fala que é brincadeira, cara. O cara coloca lá, você vai... Jogo. É brincadeira, é valer um copo d'água. Outro frequentador do parque, que pediu para não se identificar, diz que sempre vai ao passeio público para jogar baralho. Ele é morador de rua e reclama que querem cortar o passatempo preferido na Fundação de Ação Social, onde costuma ir passar a noite. Eles estão querendo proibir o baralho. Eu cresci de uma forma de que diz que é um órgão público, que não sei o quê, que não pode, que é lei. Qual lei que é essa? Que ninguém me falou o número dela, ninguém me falou nada. Eu sei todas as leis, eu estudei, eu tenho o segundo grau, entendeu? E é o seguinte, eu queria saber como que eu posso recorrer contra isso. O passeio público também é uma espécie de segundo lar de muitos curitibanos. Reinalda Paiva da Silva é aposentada e reforça o orçamento vendendo pipoca na entrada do passeio. Uma rotina que se repete há 40 anos. Reinalda tece elogios ao parque, mas reclama que nos finais de semana o local vira reduto de arruaceiros. Tá bom, segurança, tem aqui polícia aqui, estão sempre por aí... Então, a gente precisava, no domingo, a segurança um pouquinho mais lá em cima. Quando eles saem dali, eles saem fazendo fervo, né? Então, eu estava num ponto lá em cima, domingo, foi um fervo lá, sabe? Eu tive que chamar a polícia, porque eles se pegaram, derrubaram, bateu no outro cara, o cara desmaiou, tudo. Mas depois chegou três viaturas, né? E tudo. Mas, de vez em quando, tem essas coisas. Em qualquer lugar tem mesmo, né? Mas, eu adoro passeio público, eu amo passeio público. Reinalda também conheceu o marido Astrogildo Ferri trabalhando no parque. Ele também é pipoqueiro e conta o dia em que viu o passeio público completar 100 anos. Eu vi esse quando ele completou 100 anos, ali esse carvalho, eu assistia o aniversário do passeio público, quando ele tem 100 anos. E algum segredo da pipoca que está sendo vendida há 40 anos aqui no passeio público? Toda a vida vendendo bem, graças a Deus, porque a gente faz com carinho, né? Tu sabe, a gente trabalha normalmente. Trabalha com amor, né? Com amor. Repórter Fábio Buchmann. E ainda hoje no CBN Turismo nós vamos falar de outro atrativo da capital paranaense, as ruínas da Igreja de São Francisco, situadas no Largo da Ordem, em frente ao Museu Paranaense. CBN Turismo. 11h43, Foz do Iguaçu é o quarto destino brasileiro que mais recebe eventos internacionais. A informação foi confirmada agora pela manhã pelo superintendente de comunicação social da usina de Itaipu, Gilmar Piola, que conversou com o repórter Maurício Freire a respeito da novidade. Foz do Iguaçu é a quarta cidade brasileira que mais recebe eventos internacionais. Esse foi o ranking de 2012, é isso? Isso, ranking 2012 da Ilha, que é a Associação Internacional de Convenções e Congressos, a sigla em inglês é ICA, nós subimos da oitava para a quarta colocação. Que importância que isso tem para a nossa cidade? Tem uma importância estratégica, porque coloca Foz do Iguaçu em igualdade de condições com Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Somente essas capitais, somente essas cidades hoje no Brasil estão na nossa frente entre as que mais recebem eventos internacionais. Nós ultrapassamos Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, ultrapassamos Salvador e também Florianópolis. E estamos caminhando para o topo. É claro que é muito difícil ultrapassar Rio de Janeiro e São Paulo, mas é uma conquista importante colocar Foz do Iguaçu definitivamente como um destino, um dos principais destinos internacionais. Isso é mérito de quem? É mérito do nosso Iguaçu Convention e Visitors Bureau, que tem focado seu trabalho na captação de eventos. É mérito dos nossos hotéis, do Mabu, do Bourbon, do Rafaim, Palace, do Recanto, enfim, do Hotel Internacional, dos nossos hotéis que possuem espaços para convenções, para eventos. É mérito de todo o destino. É mérito da Itaipu, que tem focado sua política de patrocínios no apoio a eventos que aconteçam em Foz do Iguaçu. Eu acho que é um somatório de esforços aí de todos os parceiros da gestão integrada do turismo, mas principalmente desse trabalho focado do nosso Convention Bureau na captação de eventos. Você acredita que estando num ranking como esse, Foz do Iguaçu tem de chamar ainda mais atenção e captar ainda mais eventos? Como é que a cidade vai se preparar para aumentar essa demanda? Eu não tenho dúvidas que uma boa posição, os decision makers, os organizadores de eventos, aqueles que definem para onde os eventos devem acontecer, vão olhar com outros olhos para Foz do Iguaçu. A tendência é crescimento mesmo? A tendência é de crescimento, mas não é um crescimento que vem por gravidade. Você tem que trabalhar muito para conquistar esse crescimento. Porque se você não trabalhar direitinho, não continuar focado na captação de eventos, outros destinos vêm e ultrapassam. Então, é um trabalho permanente, é um trabalho que tem que ser muito focado, muito profissionalizado. Você não pode descuidar porque outros destinos não estão parados. Que importância que nesse contexto que tem os X Games, que é o terceiro maior evento esportivo do mundo, um evento que trouxe muita mídia aqui para a cidade. Eu acredito que o X Games vai contribuir para a Foz do Iguaçu ou se manter na quarta posição ou pular no ano que vem para a terceira posição no ranking. Esse ano vamos ter também o Fórum Global de Desenvolvimento Econômico Local, um evento da ONU, que também tem um peso importantíssimo nesse ranking da ICA. Viola, muito obrigado pela participação. Bom dia. Bom dia para você e todos os ouvintes da CBN. Gilmar Piola, superintendente de comunicação social da usina Itaipu, conversando com o repórter Maurício Freire aqui na CBN. CBN Turismo. 11h47, na segunda parte desse nosso especial sobre alguns dos principais atrativos de Curitiba, a capital paranaense, que sediará jogos da Copa do Mundo e será portão de entrada de turistas que virão à fronteira no intervalo entre os jogos do Mundial. O repórter Fábio Buchmann nos revela outro importante ponto da maior cidade do estado, as ruínas da Igreja de São Francisco. As ruínas de São Francisco ficam na Praça João Cândido, no setor histórico de Curitiba. O objetivo inicial era construir no local a Igreja de São Francisco de Paula. A obra começou em 1809, mas a igreja, que seria toda feita de pedra, nunca foi concluída. Mais tarde, em 1860, os blocos que finalizariam a construção foram usados na conclusão da torre da Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz. Para evitar a ação de vândalos, as ruínas foram cercadas por grades de ferro. Depois viraram o pano de fundo para um anfiteatro a céu aberto, com uma arquibancada que comporta cerca de 700 pessoas. O local é um dos preferidos dos turistas ou daqueles que vieram de fora para morar em Curitiba. Há 3 meses, na cidade, a sul-coreana Cho Lee aproveitou para tirar fotos do monumento. Eu vim aqui em fevereiro desse ano, onde eu tirei bastante fotos com ela e estou passeando. Já o Belvedere da Praça João Cândido foi construído em 1915 pelo então prefeito Cândido de Abreu. Em 1922, foi sede da primeira emissora de rádio do Paraná, a PRB2. Em 1931, virou um observatório astronômico e meteorológico. Em 1962, abrigou a sede da União Cívica Feminina. Hoje são desenvolvidas ações voltadas aos moradores de rua no local. Para quem não conhece, é aquela construção que fica atrás das ruínas. No entanto, a constante ação de vândalos tem provocado prejuízos ano a ano. No final de 2012, a prefeitura restaurou e pintou todo o prédio tombado pelo patrimônio histórico em 1966. Poucos dias depois, ele estava todo pichado e permaneceu assim. A cena provoca revolta. Leonildo Monteiro Filho trabalha na histórica construção e disse que os vândalos não respeitam a história da cidade. É triste, entendeu? Porque você sabe como é que é o serviço público, né? Os caras já têm lá tudo mapeado. E aí você consegue trazer a prefeitura e encaminhar o povo aqui para pintar, né? Consegui, vem aqui, pinta com a maior dedicação. Né? Temos até as fotos tiradas aí, pintadas, quando estava pichado e quando estava pintado, né? É lindo, todo mundo vê se elogiar. Aí você chega e chega no outro dia, vê essa pichação, né? Até triste mesmo. Leonildo disse que chegou a flagrar uma turma de pichadores. Segundo ele, a maior parte era formada por jovens de classe média. Esse dia eu vim aí, peguei uns 8, 10 meninos pichando. Que você for ver, é tudo criança mesmo, tudo filho de boa família, entendeu? Que acaba se divertindo, se acha que estão se divertindo, né? Até dinheiro público, né? Até o próprio pai deles que ajuda a pagar essa pintura aí. Mas é bom os pichadores tomarem cuidado. A história das ruínas é cheia de mistérios. Uma das lendas conta a existência de um tesouro enterrado por um pirata, chamado Zulmiro. Depois que ele morreu, os que se aproximavam do tesouro eram amaldiçoados. Como não se sabe onde o baú está enterrado, os vândalos que fiquem espertos. Vocês correm o risco de passar o resto da vida perseguidos por assombrações. Repórter Fábio Buchmann. Reportagem de Fábio Buchmann aqui nas ondas da CBN. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos conferir o vencedor da promoção de Dia das Mães aqui na CBN Foz. Promoção da CBN Foz e da Floricultura Baranoski 24 horas. Uma cesta de café da manhã para você compartilhar com sua mãe, esposa ou companheira. As ligações estão encerradas para participar da promoção e o sorteio acontece logo depois do intervalo aqui no CBN Turismo, que segue até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 56 minutos e Foz do Iguaçu receberá neste mês de maio apresentações do Festival Iguaçu em Concerto. Pela primeira vez, o festival, que acontece há 3 anos em Puerto Iguaçu, na Argentina, terá também um dia realizado aqui em Foz do Iguaçu. As apresentações acontecem no próximo dia 29, na Praça da Paz, ali na Avenida JK, a partir das 7 horas da noite. Serão 2 horas de show com harpa, orquestra, solista e também a participação da população de maneira gratuita neste evento. O Iguaçu em Concerto é um festival internacional de orquestras e corais infanto-juvenis. Cerca de 700 crianças e jovens dos 5 continentes farão música juntos e terão como cenário uma das paisagens naturais mais esplendorosas do mundo, as Cataratas do Iguaçu. Durante os 6 dias do evento, sem interrupção, acontecem concertos gratuitos nos melhores hotéis do lado argentino da fronteira. E como encerramento do festival, haverá um mega concerto reunindo todos os músicos nos jardins do Hotel Sheraton, em frente às Cataratas do Iguaçu, no lado argentino. CBN Turismo. 11 horas e 57 minutos e chegou justamente aquela hora que muita gente estava esperando. Nós fizemos aqui na CBN Foz, em parceria com a Floricultura Baranoski 24 horas, uma promoção de Dia das Mães com sorteio de uma super cesta de café da manhã para você que quer compartilhar esta cesta com sua mãe, esposa, companheira, enfim. Vamos ao momento tão aguardado deste sorteio, que teve como maneiras de participar através do telefone 3523-2211. Pessoas ligaram aqui, registraram seu nome e telefone para participar desse sorteio, também através do Facebook, compartilhando a imagem da promoção. E vamos agora conhecer quem foi o vencedor ou vencedora desta promoção. Pois é, a expectativa aqui, vamos desembrulhar o papel com o nome do vencedor ou vencedora. Já posso falar? Quem ganhou foi a Helena L., ela que mora no Jardim São Paulo, aqui em Foz do Iguaçu, final de telefone 7959, participou através do telefone 3523-2211. Helena L., do Jardim São Paulo, portanto, a grande vencedora desta cesta de café da manhã oferecida pela Floricultura Baranowski, 24 horas, nesta promoção de Dia das Mães, aqui na CBN Foz. Em instantes, a produção aqui da CBN estará entrando em contato com a vencedora para informar a respeito deste prêmio. Faltando um minuto para o meio-dia, vamos agora à programação de shows e baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. E na ONU Music Hall teremos hoje a festa Civiljada com Fred e Gustavo, João Vitor e Matheus Cristiano Zene. São as atrações do Woods Bar Sertanejo na noite de Foz do Iguaçu neste sábado. A banda Foo Fighters Cover estará presente no Zeppelin Old Bar para quem gosta de rock aqui na Tríplice Fronteira. Opções de baladas também no Paraguai e na Argentina. Você que está aqui na região pode desfrutar, portanto, das noites nestes três países: Brasil, Paraguai e Argentina. E chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 11 de maio de 2013. Programa que teve produção de Carolina Marinho e Angélica Mendes, trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, reportagens locais de Maurício Freire e Bruno Zanetti. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias na programação CBN e também no site cbnfoz.com.br, onde este programa estará postado em instantes na íntegra para que você possa ouvir e também fazer o download. Fique na sequência com o repórter CBN em rede nacional. Logo depois, programa Revista CBN. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália.